Tem alguém cansado aí? Não, não. Tem alguém cansado aí? Não, não. Tem alguém cansado aí? Vou perguntar e quero ouvir. Tem alguém cansado aí? Não, não. Tem alguém cansado aí? Não, não. Tem alguém cansado aí? Vou perguntar e quero ouvir. Se você tiver cansado, se você tiver ligado, o bicho vai pegar. Vou sacudir, vou lá. Se tiver cansado, eu vou mandar parar. Parou! Tem alguém cansado aí? Se você tiver cansado,